Riquezas da Caatinga, um programa da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Começa agora mais um Riquezas da Caatinga. Eu sou Elca Macedo. E eu sou Leila Freitas. O Riquezas inicia a partir de hoje a série Relatos da Fome. Nesses relatos, agricultores e agricultoras contam as suas experiências com a fome e a sede, nos tempos em que era muito difícil viver no semiárido. Falam também de como a chegada das políticas públicas mudou a realidade das pessoas que vivem na região. Com receios das dificuldades enfrentadas por causa dos cortes nos orçamentos das políticas sociais, mas sem perder a esperança, as famílias falam de resistência, de luta e de sonhos. Hoje, vamos conhecer a história de Dona Maria Francisca Alcântara, de 48 anos. Ela é mãe de 5 filhos e mora na comunidade Sítio Poço Doce 2, município de Piranhas, no semiárido alagoano. A agricultora enfrentou a fome e a sede quando ainda era criança. Ela conta que na época, década de 90, não tinha cisterna e a única barragem que existia na comunidade tinha água barrenta e cheia de insetos. Para conseguir água de qualidade, era preciso acordar às 3 da madrugada e caminhar 6 horas em busca da fonte mais próxima. Quando aparecia uma oportunidade nas frentes de emergência, Maria Francisca e a família trabalhavam em troca de pouco dinheiro e alimento de péssima qualidade. Nesse período, a agricultora viveu momentos de horror e presenciou em sua comunidade um cenário de dor e sofrimento. Para a gente comer alguma coisa, meu pai ia cortar cana no sul. E me lembro, a gente não comia banana, não comia frutas. E um dia meu pai foi pro sul, comprou uma banana. E a gente, para poder comer as bananas, comia primeiro a casca, comia mais casca. E depois para comer as bananas. Então, isso quando eu me lembro, isso é emoção muito grande, vontade de chorar, porque era, a realidade era essa. Do agricultor. Ou então, se para comer uma caça do mato, também era difícil mais. Era o que tinha, enchia uma panela de água com a caçinha dentro, o que fosse um preial, o que fosse, e fazia um pirão para aquela família toda. E minha família era de 15 pessoas em casa. Então era muito triste. E me lembro, na minha comunidade morreu 30 crianças e foi sede. Por que foi sede? A água, quando chovia, da barragem. E deu uma desenteria nas crianças, todas as crianças. Isso foi uma tristeza maior do mundo, porque eu era quem enterrava essas crianças. Como recompensa pelo trabalho nas frentes de emergência, a família de Dona Francisca ganhava um pouco de feijão. A agricultora lembra que era um sufoco para a família preparar o alimento. A demora para deixar o feijão pronto causava sofrimento e aumentava a fome que todos sentiam. A gente viu o sofrimento dos nossos pais, que trazia, inclusive pegava um feijão e trazia para casa para cozinhar. E o feijão era um feijão preto, duro. Eles comiam o carocinho, às vezes deixavam para a gente. Eu bebia só o caldo e deixava, fazia aquele lanche para a gente comer. Eu passei por essa. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Dona Francisca reagiu às dificuldades, atuando na luta pela convivência com o semiárido. Ela participa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piranhas, da Copabax, que é a Cooperativa de Pequenos Produtores Agrícolas e Bancos Comunitários de Sementes, e da ASA Alagoas. Como fruto dessa luta, ela viu as políticas sociais se irradiarem pelo semiárido, levando esperança e cidadania para as famílias. Nos últimos 15 anos, Dona Francisca viu ser construída na sua comunidade uma realidade bem diferente da que presenciou da infância até o início do seu casamento. O que parecia impossível foi revertido com vontade política e atenção aos direitos humanos das famílias agricultoras. Dona Francisca conta que, primeiro, o Bolsa Família lhe deu uma renda para garantir as despesas básicas com alimentação e higiene. Depois vieram acesso à água, assistência técnica e o incentivo para a venda da produção. A agricultora lembra emocionada da transformação que viu acontecer na sua região. Quando a gente viu que as políticas públicas chegou, começou a melhorar, que a gente já viu barriga cheia, a gente já viu a família já aí começando a trabalhar empregado. Aí sim, começou a melhorar. Depois da política pública, melhorou bastante. Aí tivemos acesso à água, que foi a cisterna. Foi o projeto melhor do mundo. Eu, como agricultora experimentadora, foi a melhor coisa. O melhor projeto que eu vi foi esse. Porque tirou a sede e a fome também do agricultor e da agricultura. Principalmente para as mães que ficavam em casa, né? E aí melhorou porque já tem a sua cisterna em casa, tem seus canteiros ecológicos na sua comunidade, nos seus canteirinhos. E aí melhorou bastante. Os cortes realizados nos principais programas sociais que mudaram a realidade no semiárido trouxeram o medo e a preocupação de volta ao coração de Dona Francisca. Ela observa que o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, praticamente acabou na sua cidade. As equipes que prestavam assistência técnica foram reduzidas e as famílias já não contam mais com as orientações técnicas para melhorar a diversidade e o cultivo dos seus alimentos. Muitas famílias já perderam o benefício do Bolsa Família. Dona Francisca também percebe que na sua comunidade, os agricultores e as agricultoras já estão com dificuldades para manter a produção. Infelizmente, ela já tem visto famílias pedindo esmola na frente do mercado e do sindicato onde ela trabalha. De acordo com a agricultora, nos últimos anos, nada disso estava acontecendo. A fome começou de volta. Tem muita gente passando fome. Além das pessoas também, os animais também, não só pessoas. A seca também está muito grande. E assim que a gente vê o nosso agricultor sofrendo muito. E com isso, eu sou uma pessoa que me comovo muito, porque eu sei o que é a fome. Eu sei, passei fome, eu sei o que é a fome. E assim, eu acompanho e vejo e observo a fome nos pequenos agricultores. Que morando no lixão, passando fome. Tem pessoas que estão cortando os benefícios sociais. É o auxílio doença, está cortando tudo. Está cortando também a Bolsa Família. Se o pai de família trabalhar 6 meses, corta também o Bolsa Família dessas famílias também. Diante da ameaça da volta da fome, Dona Francisca fala de luta e de esperança. Ela, que participou da caravana semiárido contra a fome, afirma que agora, mais do que nunca, é hora de as famílias se mobilizarem. Em primeiro lugar, temos que acompanhar esses processos, por quê? Acompanhar a política pública, porque a gente, tanto por dentro, a gente não vai passar tanta fome como antigamente. Antigamente não passava fome porque não tinha com quem ele dizer. Não tinha com quem debater esse assunto, mas hoje não. Hoje a gente estamos todo mundo unido, numa boca só, uma palavra só, e a gente sofre todo mundo junto. Enquanto está com fome, todo mundo está sofrendo, porque está vendo além da fome e vem a doença. E aí é outra vez de quê? Da alimentação. O que eu espero é mais projetos, que venha mais para o agricultor, com certeza também, que a gente precisa muito, para o nosso agricultor. E alimentação saudável, e nós lutar pelo objetivo só, que venha para o nosso pequeno agricultor, e ele não saia para outra cidade, que ele conviva no seu município, e já. Mas para isso tem que ter política pública. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. É, Leila, só quem presenciou as mudanças que as políticas públicas trouxeram sabe o quanto é importante lutar para que nenhum direito seja negado. Pois é, Elka. Dona Francisca representa a voz de milhares de pessoas que moram no semiárido e já sentem o peso do retrocesso. Não dá para calar. Precisamos nos unir para garantir que os políticos governem para o bem-estar da população. Ah, isso é assunto para um mês de conversa, Elka. Mas, infelizmente, temos que nos despedir. É uma pena, Leila, mas em breve a gente está de volta. Obrigada a você que acompanhou a nossa prosa e até o próximo programa. Lembrando que esse é apenas um episódio da série Relatos da Fome, que conta com umas 4 histórias emocionantes. Até breve.